Alemanha 320, aeronave que o precede na aproximação, posição de 11 horas, 1-3 milhas, rumo nordeste, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, um Airbus 318 da companhia. Com 1-9-0 nós de ground speed, inicie redução. Então, 3144, tráfego que precede na aproximação, posição de 12 horas, 1-8 milhas, rumo nordeste, cruzando 8.700 pés para 5.000, um Airbus 320 com 250 nós, ground speed em redução. Alta 3144, informa que está mantendo 250 nós. Gente, graças. Proveio, Salvador 4422, Chilô. Escuta, onde você foi de autoridade? Azul 4422, deixa o controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 070, ajuste 1014. Chegada Bomed 1. 070-014, Bomed 1, 4422. Controle 6, portão estabilizado. GM1141, complete aproximação, chame torre no 895. 0900. Controle, eu sou devido a formações de Bomed. Confirma a aeronave que modulou o controle? Desculpa, senhor. 4422. 422 está livre de desvios. Após... próxima navegação para onde Itap. Gente, vou a Itap da presente, que aí ficou um corredor aqui, fazendo as nuvens do seu lado. Obrigado. Gente, inicie redução. A aeronave que precede na aproximação, posição de 1 hora, 1-5 milhas, rumo nordeste, cruzando 12.500 pés para 6.000 pés, um Airbus 320, com 310 nós de ground speed, em redução. Sente mais, pode descer para 2.000, senhor? Afirmativo, 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, livre ILS, aposto estabilizado. Ok, vai reportar Channel 6141, do solo aos 30, Olivrar. Próxima à direita, Golf, chame 219. Channel 6320, desce inicialmente 3 mil pés, ajuste no 014. 320, inicie redução 2009. 6320 está mantendo 100%. Gente, grato. 3144, inicie redução 2209. Está 3144, recebeu a mensagem aí. Redução para 229. Bravo de uniforme, seu controle instalador, seu nível de identificação. Vê se mantém a nível 080, ajuste 10 no 4 após desvios. Oi, Aman. Descendo para o 080, após desvios, vai voar Aman. Informa que a gente é Zulu. Informa, gente. Change. Isso. Ok, meu time, aeronave, muito bom. Utilizando o localizador, acionar 6226, tem um campo à vista. Gente, complete a aproximação, chame torre no noite, decimal 95. 295, graças. Oxanê 6320, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, livre ELS, reporte estabilizado. 2000 autorizado, reporte autorizado 6320. 4144, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 3000 com 1014. 1004, 1014, só operando toda a extensão da pista. Afirmo. 4422, desça para o nível 050. 050, 4422. Forma-lhe uma tia letal. Tango Serra Golf Mike, afastado 5-9 milhas, sudoeste do Vê. Sudeste do VR, Salvador, mantém nível 100, chame Ilhéus 120, décima 1. 201, bom trabalho, Golf Mike. Bom. Localizador 6320. 6320, gente, compete aproximação, chame torre no noite, décima 1, 95. 102, décima 1, 95, 6320. Salvador, Oxenai 6320, final, ILS 10 estabilizado. Oxenai 6320, continua aproximação, número 2, tráfego precede companhia, final de uma milha, altímetro no 094. Gente, o tráfego, 614, continua 6320. voltando para 2000, 03144. Cruzeiro 5, prossiga. É, vamos levar lá, pode estar na curva. Oh, negativo. O próximo tráfego está a 4 milhas na retaguarda desse que pouso. Papo de uniforme Lima Charlie Hotel, controle. 237, livre na próxima direita, Foxtrot, chame 21, decimal 9, solo, por favor. 6320, pistola 0 livre, pouso autorizado, vento no 50 graus, 062 graus. Pouso autorizado, 6320, na 10. Negativo, é um Airbus 320 da TAM. Chanel 6315, show controle Salvador, adiciona identificação, desço para o nível 090, ajuste no 094, chegada a mano. 090, adiciona para o nível 093, Papa Romeo, Foxtrot Bravo, uniforme, desço para 4 mil pés. Para 4 mil pés, Foxtrot Bravo, só. Foxtrot Bravo, uniforme, condições de voaduna? Estou naquilo. Gente. Foxtrot Bravo, só. Chanel 315, desço, mantenha nível 050. Então é 3805 ali, mantendo 0. Ali mantém 3805. Na medida do possível, agilize manobras, o 3805, tráfego da companhia, interceptando a 8 milhas. Sim. Aproximação, chame torre no 8, decimal 95, 3144. Azul 4422, vetoração para o curso localizador, curva à esquerda, na proa 020. Vetor para espaçamento, esquerda 020, nesta proa tem condições de interceptar? Essa proa aqui tem condições, senhor. Agora, se eu curvar à esquerda aqui, eu vou para dentro da formação. Sim, a gente tem condições de reduzir para quantos nós? Vai reduzir para a mínima. Gente. Tráfego que precede na aproximação, 12 horas, 5.6 milhas, no curso localizador, a... cruzando 2.400, 2.000 pés, é 2.320 com 140 de ground. Já está reduzindo. Salvador, boa tarde, Pocari 2230. Agora no marcador, tá 3144. 3144, ciente, avistado. Pistola 0, pouso autorizado, vento no 20 graus, 049, altímetro no 014. Vento 130 graus, 049. 241, controle Salvador, no 20.8. Boa tarde. Confirmando, é toda a pista utilizada.

2.000 pés, ajuste 1014, livre LS, reporte estabilizado, Papa Romeo, Foco Trote Bravo Uniforme. Estou sendo para 2.000 pés, reporte lá com o controle estabilizado, livre LS, Foco Bravo Chamarão 2119, tá 3144. Azul 4422, avistado, destino a zero, pouso autorizado. Vento 140, grau 059. Lembra, pouso 4022. Azul 4422, solo 46, Olivrar, chame 219. 219, bom trabalho. 6315, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, livre LS, reporte estabilizado. 2.014, livre LS, reporte estabilizado, 6315. Está pegando no localizador 4 Bravo, tá? Gente, Foxtrot Bravo em uniforme, completa de aproximação, chame torre 1-8, decimal 9-5. 1-8, 9-5, grato, uma boa. Plan 3805, chame centro Recife, 1-28, decimal 3-5. Alterna 1-25, decimal 1. 1-3835, alterna 1-25-1, obrigado. Reporte no Índia Serra, o time do 0-4. Vou passar lá, Índia Serra, o passo próximo. Bravo uniforme, pouso autorizado 0, vento 180 graus, 059. Autorizado, pouso, Fox Bravo. Identificação, desço para o nível 050, ajuste no 014, chegada Bomed 1. Bomed 1, 1004, desce para 615, chame de Salvador, 118, décima 95, boa tarde. Continua a aproximação, guardando pistão 0 livre, o time do 0-4. Guardando 3-5. Fox, Bravo, uniforme, Livre na Delta, seu solo foi ao 5-3. Chame livrando. Livre na Delta, Fox Bravo, uniforme, contra a Fox Bravo, uniforme, livre à direita, ok? Livre à direita. E siga o follow-me para cruzamento no eixo interditado. Afirma que o Fox Bravo de Palma agora está observando aqui. Vai seguir, o follow está livrando aqui. Na água. 219 da presente. 219, chama. Poxa, né, 6315 avistado. Pouso autorizado na 0, vento 195, 0 graus, 079. Pedro, pouso na 0, poxa, na 6315. Pista está completa, né? Afirma, operando toda a extensão. Oi, passarei 2230, ponto saia da 10, pronto. Passarei 2230, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no 0. Alinha e mantém, passarei 2230. 2208, solicita a proa de TAP. O 2008, foi na proa de TAP. Obrigado, o 2008, TAP. O 2008, desça 2000 pés, sem restrições de altitude, ajuste de altímetro no 04. 0, alinhado e pronto. Passando 2230, autorizado decolar. Vento 150 graus, segura aí. Iniciar a rolagem, 2230. do 2230, decola 58. Chama o controle de frequência 1-2-0-8. 1-2-0-8, passaria do 2230. Boa tarde, obrigado. Controle, passarendo 2230. Passarendo 2230, contato radar na decolagem, subavia saída Arborunum para o nível de voo 1080. 80, passarendo 2230. Do cruzamento, está que até acabar em pé, a estacionar foi incrível. Autorizado o cruzamento, o estacionar foi incrível, só no próximo. Chegada por mais de 1, para o nível de voo 050. Desce via para o 050, voo 1964. 1964, informa ajuste de altímetro no 014. SAP, devido a uma formação grande bem em cima de Pomédio. O senhor deseja para o de SAP, confirme. Afirmo. É uma formação grande em Comédia. Autorizado por hoje, ITAP, 1964, ajuste 1014. 1014, vando ITAP, então 1964, graças. Passarendo 2230, voe na proa de Elefa. Na presente Elefa, passarendo 2230. Visuais via corredores, reporte através de Parip, ingressando no corredor Interlagos. 2008, autorizado final do ILS X-ray para Bicho no zero, reporte no posto localizador. Reportar localizador, voo 2008, ILS X-ray. Estabilizado, voo 2008. Voo 2008, complete a aproximação, chame torre Salvador. 118, decimal 95, boa tarde. 5895, boa tarde, voo 2008. Boa tarde, voo 2008, na aproximação final. Continua a aproximação, vai para a zona de pouso. Rotatória. Negativo, mantenha o perfil dos corredores visuais que o Romeu Oscar. Zero, vento 140 graus, 5 lanches. Ok, livre pouso, pistão no zero, voo 2008. Desça 2.000 pés, dispensado da restrição de altitude em TAP, ajuste de altímetro no 0.94. No 0.94, descendo para 2.000, livre da restrição em TAP, 1.964. 64, autorizado final do ILS que foi para a vista 10, reporte no curso do localizador. Autorizado final, reportará no curso do localizador 9964. Quatro, seu solo, aos 10, nível direito, chão 2, 1, decimal 9, solo. Direito, 2, 1, 9, gol 2, 0, 0. Seu solo com os 10, direita, 1, 2, 1, 9, solo. Atento homens trabalhando na lateral da pista aí. Caso seja necessário, vai ser feito following no setor. Mandou 2230, pode voar o Pelócio? Autorizado, 2230. Presente o Peló, obrigado. A direita aqui tá meio ruim. Quem é escravo, 2230. Salvador, 3560. 3560, sua identificação. Esse mantém a nível de voo 050. Foi na proa da posição ITAP 40 para a chegada ao Bom Mediono. Presente, voo ITAP, desce ao 050, vai interceptar Bom Mediono, 3560. Tio Romeo Oscar, chame torre em 118, decimal 95. Tio Romeo Oscar, para cima do 7, tem curso na medida possível. E aguarde instruções de pouso, ele se espera. Certo, final do 7, Tio Oscar. Eu acho que vou até essa prua e até a Enrimar, e na Enrimar vai iniciar uma espera com curva pela esquerda. Quem curva pela esquerda na Enrimar para interceptar a final da 17. Ok, Enrimar pela esquerda, espera. Controle de 3560, seguinte desvio à esquerda para evitar a formação. Ciente, livre desvio, 3560, informa o tráfego, posição de 11 horas 20 milhas rumo oeste, passando o 130, em subida, Alfa Tango 72. Você já está cruzando o 120. Ciente, após desvio, reassuma na proa de Duna, desse mantenha 4 mil pés, ajuste altímetro no 014, então 3560. Boa Duna, 4000, 1014, obrigado. Trolley Salvador, boa tarde, está 3154, vai cruzar 180 para 170. 3154, sendo indicação desse mantém nível de voo 050, vigilância, chegada com MED 1, ajuste 1014. Façam o 30 aberto, aguardando toda a nave já uma milha de símbolo na final da 1-0. Torre Salvador, boa tarde, voo 1964, final estabilizado, visual com campo. Voo 964, pouso autorizado, pista 1-0, o vento 1-60 graus, 8 nós, temos chuva e possível chuva na metade em diante, chuva leve, e tráfego em espera à sua esquerda na final do 1-7, aguardando seu pouso. 7, voo 1964, só confirmando a pista inteira disponível? Sim, a pista em toda a estação. 7, voo 1964, livre pouso, pista 1-0. Só o vento sobre a pista, por 964? Vento 1-70 graus, 8 nós. 70 com 8 graus, por 964. Desça 2.000 pés, foi na proa de Duna, ajuste 1-0-4, autorizado final do ILS X-Fay para a pista 1-0. 2.000 pés na proa de Duna, ILS X-Fay da pista 1-0, autorizado para a pista 1-0. O 3154 fica em desvio à esquerda, proa 050 para evitar a formação. Está 3154, foi na proa de ITAP. ITAP. Está captando o final da 107, visual para dar na aproximação final da 10, Kilo Romeo. Eu acho que eu mantenho a aproximação da 107, vai ter a direção de pouso. Tá. Autorizado pouso, vento 1-60 graus, 1-12 nós, pista 1-7. Lupa 1-7, tá. Solo 18, direito 121 nesse valor do solo, chamada, né? Direito 129, 1964, boa. 30, China Centro Recife, 128, corrijo. 126, decimal 0, alterna, 128, decimal 8, boa tarde. 260, 1288, passarei 2230. Está de vento 5 graus em cena, puta, 3154, para evitar uma formação. Após desvio, já se manda para o editar, então 3154. 5-4. Eu acho que eu sou solo 20, autorizado, táxi, até seu pai, já estacionado com o Zerido. Após ITAP, poderá prosseguir via o TAM 3154. TAM 3154, dispensado das restrições em ITAP, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado final do ILS, segue sua para a pista no 0. Após ITAP, proa de Duna. 3154. Salvador, boa tarde, gol 1164, com média 1. Voo 9164, sem identificação, dessa via chegada no MED 1 para o nível de voo 050. 050, via gol 9164. Controle Salvador, 6326, zona de alta descida. Contato radar, desse mantenha 06200, mantenha a prova de bom MED para interceptar a chegada com MED 1 no ajuste ou no 04. Sim, desce até o 060, 6326. Na 6326. Tem condições de voar na proa de ITAP? Afirma, 6326. Voe na proa de ITAP 6326, desse mantenha 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Sim, desse voo ITAP, desce para 4000, 6326. Estabilizou, 3560. 3560, chame 2 Salvador. 18, 1895, obrigado, voador 3560. Tá, restante Salvador, 3560, saída autorizada. 3560, autorizado pouso, pistão no zero, vento, 160 graus, meia dúzia lance. Autorizado pouso, pistão no zero, 3560. 1964, desvia à esquerda, proa 056, 20 milhas. Proa 1964, desvia após desvia, acima a navegação na proa de Itap. Após desvia, Itap, proa 1964, obrigado. Proa 1164, e qual é a razão de descida que está entregando? 2 mil pés. Reduz a razão de descida para 1 mil pés por minuto.